sou nada. Não tenho dignidade. Não sinto meu valor. Não tenho identidade. Mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Eu tenho meu ofício e me cansa de verdade. Tem gente que não tem nada e outros que tem mais do que precisam. Tem gente que não quer saber de trabalhar. Mas quando chega o fim do dia, eu só penso em descansar e voltar pra casa, pros teus braços. Quem sabe esquecer um pouco todo o meu cansaço. Nossa vida não é boa e nem podemos reclamar. Eu sei o que acontece. Tenho medo da polícia. Eu sei o que acontece. Se você não segue as ordens, se você não obedece e não suporta o sofrimento, está destinado à miséria. Isso eu não aceito. Eu sei o que acontece, mas isso eu não aceito. Eu sei o que acontece. E quando chega o fim do dia, eu só penso em descansar e voltar pra casa, pros teus braços. Quem sabe esquecer um pouco do pouco que não temos. Quem sabe esquecer um pouco de tudo que não sabemos.